Panamá 320, completo sinal, chame torre 118, decimal meio. Torre 18, meio, obrigado, bom trabalho. Passa 2000, Lima Kilo Bravo. Desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, está estabilizado, Lima Kilo Bravo. 2000 pés, estabilizado, Lima Kilo Bravo. Livre pouso, janela 6320. Até o TAP, desce para 2000 pés, QNH-0165, autorizado sinal LS, está estabilizado, chamé 6210. Fone TAP, descida para 2000 pés e 1015, vai reportar estabilizado, chamé 6210. Chamé 5, boa tarde, obrigado. Pode cabrar o prossiga. Polícia do Tego, reporte para ingresso, submissão no 7, Romeu Oscar Bravo. Level 070, box arrival. Level 070, box arrival, let's call 021. Estabilizado, leva aquilo Bravo. Lima Kilo Bravo, completo sinal, chame torre 18, decimal meio. Bota sinal 18, meia, boa tarde, Brilhão. Boa tarde, ao Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, prossiga. Espera, nossa escuta vai passar espera, a intenção quando mais próximo. Modificar e solicita a base pela direita da pessoa 7. Lima Kilo Bravo, reporte no marco do sinal para a ambulância gera. Sim! Eu posso numa reunião para a mudança de regras. Que obrigado. Sim? Nós vamos Cabral autorizado, ingresso 17. Esporte pronto. É bom. Avinho foi 01, final da pista 10 com 3 pontos, baixado e travado. Vento 01, autorizado, toque remetido, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 09 nós, que negar no 0 no 5. Autorizado, toque remetido, ali foi 01. Romeu, Romeu, acho que a Bravo mantém a posição, nós estamos no Maramás agora, passando no Nacional no 0, acorde com a decolagem. Salvador, boa tarde, o Xenai 6320 livrou na sua escuta. O Xenai 6320, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportarei antes da Juliette, 6320. Cara, baixou a voa, dá presente, solicita a modificação. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, autorizado base pela direita. Xenai 6305, táxi ainda da ponta de espera 18.6, QNH-1015, confirme, novamente frente livre para o Bernardo. Bernardo é confirme, 134, 134. 134, obrigado, por favor. Obrigado. E pista no zero. 4065 ali, mantém pista no zero. Deixa eu falar do solo, 07, no controle 1208. Travou. Engenho Gamber Alfa, reporte na rotatória. Reportar a rotatória, Engenho Gamber Alfa. Cabral. Cabral. Localizador, Xanem 6210. Xanem 6210, completo de nosso pelo Torre 1 no metro de Simominha. 26, boa, obrigado. O 01 que eu remeteu ao 07, foi para o meu pet, após entrar no vento da 1-0. Direcionando a perna do vento, eu reportar a linha por 01. Quadro 065, autorizado a decolagem de pistola 0, vento 120 graus, 099. Já decolagem de pistola 0, vento 465. Salvador, Papa Romeu, Neto Cabral. Já chega, Romeu, Cabral. Decolou do Ceará, vai com o de Costa Azul, vai manter 500 pés, litoral, código 0165, Bravo. Sete, Matheus, condições de visual, 500 pés, QNH, 0165, Romeu, Neto Cabral. Bravo. Senhor 62, 1-0. O senhor é 62, 1-0. Tem aproximação com a especialista. Guardando. Azul 4065, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 120 graus, 089. Só confirmo, senhor, o senhor tinha autorizado antes, né? 65. Firmo. Obrigado. Como já tem autorização do voo no 649? Chegou o 649. 94. 49 agora de cópia, 649. 1909. Mate Fox Terra, forma tráfego na sua posição de 11 horas a 6.5 milhas. Entrar 150 rumo oeste, matando 1.500 pés. Esse vai Fox Trot Serra, contato visual contrato. Bravo que o risco está um trato nessa posição de 12 horas a 5.5 milhas. Logo 1-1-0, mantendo 3 mil pés rumo oeste. Zoom 4065, decolada 1-0, chame controle, frequência 1208. Controle 208, obrigado senhor. Boa semana, 65 da Zoom. Autorizado 240, Golf 677, decola pista 10, direita, Dael Leda Ilhéus, 1208, aciona 5511. 1649, autorizado Ilhéus, nível de voo 240, via Golf 677, pista 0, primeira curva direita, Dael Leda Ilhéus, controle 120, 18, transponder 5511, chama na puxação na metro 2. Primeiro tipo de qual é? Mike Fox Serra, curva esquerda, proa 190. Esquerda 190, Mike Fox Trot Serra. Sete, a parte da rotatória, Bravo que Luiz. Salvador, Xanem 6210, livrou, boa. 210, taxi Alfa, resposta 2-10. Passará antes 2-10, Xanem 6210. Curva esquerda pro 150. Esquerda 150, para interceptar a final. Reporte estabilizado. Passará. Mike Fox Serra, dois para 2.000 pés. Para 2.000 pés, Mike Fox Trot Serra. Salvador, departure azul, 4065, request. Go ahead. Heading 220 to avoid weather. Azul, 4065. 220, 4065. Ok, understood, we are clear, 220, 4065 as well. Bravo, Tower 0-2-1, approaching 5-7-0. Receive Guardian 07. Zero, tocou a RMT Azul 3, subiu para 1.500 pés de porte na perna 210. Perna 200, no 1.500 pés, já vim para 01 no seguinte. Torre 118 do decimal meio. Camarada 118 do decimal meio, aqui no número. Agora é para o carro 021, Portugal 021, descendo para o level 050, do 7-2-4-2-1-0-9. Heading Dial Azul 4065. Da 1 da 7. Recortará 3 milhas da 1 da 7 em November Alpha. Oceano M315 autorizado decolagem pistão 0, vento 120 graus 08 nós. Decolagem M315. Voo 1807, desce para 2.000 pés, autorizado sinal elétrico, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 07. Bravo Kim Whisky, faça 360 à sua esquerda, devido já tráfego visual na aproximação. 01, nós temos um Charlie 1500 se aproximando agora para essa 1-7. Evite 36, evite sobrevoar na final da 1-7. Ok, mas está autorizado a gente manter a perna do vento. Não é para fazer o 360 pela direita, porque senão a gente vai passar obrigatoriamente por cima da 1-7. Cadê o Papatango Mike Fox da Serra? Mike Fox da Serra, pouso final, mais um procedimento ainda. Ah, posto final, a intenção é arremeter na MDA, visual, posto final 1-7. Gente, na MDA, reporte então iniciando a remetida, Mike Fox Trot Sierra, nós vamos arremeter em frente e aguardar a final 1-7, ok? Tem um sequenciamento para aquela pista. Tá bom então, Mike Fox Trot Sierra. Olimpos 01, da presente 360 à direita, tráfego informado anteriormente, está abaixo, mantendo 1.000 pés, aproximando para a pista 1-7. Não vai ser tráfego para o seu tráfego. Ciente, faz um 360 pela direita, aguardando para reingresso base. Já entrando e botando para girar na berga baixinha. É o horário. Ciente, vou guardar isso. Beleza, um abraço. O Oxalem é 315, declarado 1-5-1-2-0-8. Zero, obrigado. Vídeo November Alpha, final no 7, reporte na curta, checado de fato. Vídeo November Alpha, tráfego à esquerda, Q3 da Força Aérea Brasileira, acima, 1.500 pés, sem interferir na sua aproximação. Vídeo November Alpha, Tony. Prossegue para o Vídeo November Alpha, Tony. Está livre no final 17, à esquerda temos o tráfego da Força Aérea, P3, está mantendo 1.500 pés, sem interferir no seu aproximação, ok? Está skate de tráfego e visual com mesmo, Vídeo November Alpha. Gente, está livre no final e aguarde a autorização do pouso, Vídeo November Alpha. Prossegue no final, guardando a autorização, Vídeo November Alpha. Mike Fox Trot Sierra, após a emitida, vai manter 1.000 pés. À esquerda, temos um P3 da Força Aérea, mantendo 1.500 pés, batendo vento, pista 10. Isso vai emitir, subir para 1.000, ajustando 1.015, ok? 1.000 para o Mike Fox Trot Sierra. Fica ciente, vai emitir, mantendo 1.000 pés, contato visual com o tráfego, está em 1.015. Autorizado o reingresso, né, do vento, para o Olimpo 7, Olimpos 01, mais 1360. Eu estou com 3 tráfego agora para a pista 10. Aqui temos um 37 segundo passando marcador externo. Um segundo é um 330 da TAP. E na sequência a gente vai girar para 10. Gente, estou mantendo 360 aqui pela direita, ainda com 1.500 pés. Ótimo, vamos aproximar 3 tráfego para a pista 17. Um número pés abaixo, ok? Gente, estou com eles aqui no último, gente. Obrigado. Estimativa é 500 pés abaixo no meu de altura. Gente. Torre 1807, final vai ser travado. 1807, ciente do tráfego, continua a aproximação, agora autorização para pouso, pista 1-0. O Mike Fox Trot Sierra, nós vamos fazer diferente, vamos curvar à direita, inicialmente para o corredor axé, ok? Tá, ciente, iniciando curva direita, corredor axé, no meu pé, Mike Fox Trot Sierra. Vídeo Novembro para evitar simultâneo 37 gol na curta final, pela esquerda, 360, pode ir interceptando a final no 7, o Índia, Novembro Alfa. Essa visão do tráfego vai efetuar 360 pela esquerda, Índia, Novembro Alfa. Fox Trot Sierra mantém o setor sul, o setor de entre as finais da 17, condição da 35, da 28, e aguarde pelo cruzamento do horário e conseguir estar no 7, hein? Vem de Novembro Alfa, 360 bem curto, pode completar o 360 curto, pode ir interceptando a final. 360 curto, reportará interceptando a Novembro Alfa. Voo 807, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 com 10. 07, vem curto. Pista comprando o farol de tapão para pouso no Graia. 7, guardião 07, se partindo através de Picasso. A cruzão através de Picasso. Salve Torre, 1-1-8 do sinal meia, guardião 07. 7. Azul 4065, contact Recife, frequency 125, decimal 1, or 133, decimal 25. Recife Center, 125, decimal 1, alternating 3325, thank you. Uma boa semana para a senhora, até a próxima. 4065. Até. Vamos agora para o Virtuano, estabelecendo a Mexicana 10. Complete final, contact Tower, frequency 118, decimal 6, até Portugal 021. Deus, obrigado, pessoal, vindo do ano. Estou aguardando o final da aeroporto do Graia. Informa outro tráfego, terminando da TAP, ingressando no ELS da pista 10. Antes dos tráfegos, está aprovado o farol de Tapuã, vai chamar a vertical. Índia Novembro Alfa, pista 7, pouso autorizado, vento de 110 com 10, Índia Novembro Alfa. Gente, de pouso, Índia Novembro Alfa. Bravo Luiz, que final no 7 autorizado, aguarde autorização do pouso. Bravo Luiz. Salvador, boa tarde, capital, Zero to One. É, capital, Zero to One, continua Port Runway 10, stand by, landing clear. Standing by, capital, Zero to One. Boa linha 301, ingressando a 200, mantendo 1500 pés. O novo 360 informa outro tráfego tipo 150 também aproximando para a vertical da rotatória. Já está prestes a nivelar em 1.000 e descida para a final no 7. Reporte reinterceptando do vento, Olimpo 01. Novo 360 reportará reinterceptando, Olimpo 01, mantendo 1.500. 1807 no solo 20, direito, libera 219. 219, direito. Mandando em Salvador, boa tarde, Tan 3217 com a Mike. Tan 3217, despegar o nível de voo 060, chegada Bonf. 060, Bonf, Tan 3217. 07, boa tarde. Dito possível. Bravo Cruz, que o número 2 está pouso em Salvador, é o número 1 na 17. O tráfego precede agora da TAP, final no 0, ok? Não, se mantiver a aproximação mais lenta, está livre, afinal. Muito graças. 1807, condições de agilizar, Juliette para o 04. Primeiro, agilizando para o 04, com 1807. Excelente. 01, ingresse dando vento, mantém a guarda pra base. Quem tá fazendo curva pra interceptar a perna do vento, aguarda pra girar a base ali pro 01, ainda mantendo 1500. Mike Fox Trot Sierra pode retornar aí para o circuito, na proa do farol de Tapuã, inicialmente ainda 1.000 pés. Mike Fox Sierra. Sim, retornando para o circuito, na proa do farol de Tapuã, mantendo 1.000 pés. Mike Fox Trot Sierra. Autorizado azul, 170 via Golf na F77, decola da 10, curva esquerda, perfil da Pucajama, após Caju, chamando controle 1208, aciona 5536, é o trip 5627. Correto, no pátio 3, chama pronto para o espectacionamento, trip 5627. Sim, sim. Chaleia 6325, vai cruzar o nível 60. O canal 1315, chame Recife, 1251, notar 13325. 35, 1325, obrigado. Isso, esquerda no 04, autorizado para o estudo de estacionamento, reporta táxi, grato pela colaboração. Consideração, parqueamento 04, autorizado, voo no 649. Quilo, uísque, pouso autorizado, pista no 7, vento 110 por 10. A 327, reduza para 250 mais, número 2 na aproximação. 250, 327. Ah, vou pôr aqui pro garoto. Liga base, chama final, curta checado, limpo e limpo. Liga base, chamará final, curta com trem baixado e checado, limpo. Final, grau, guardião 07. Chama solo controlado 90 com 62, 07. 7. É ponto Brasil, atuando, degrau, teto, tio, flor, livre, no Vale Golf, ground, 1, 2, 9, né? Vale Golf, controle, 9, né? Final, vive, atuando, desobrigado. Bravo, quilo isso, quilo solo 24, 180, parte 4, chama pro celíbrico. Bravo, quilo isso. Mike Fox, Todd Sierra, pela 3 da Força Aérea, girou base pela esquerda, pista 10, visual com tráfego. Afirmativo, na nossa proa. Positivo, o tráfego então vai girar pra pista 190, o senhor vai fazer uma base pela direita, ainda mantém o no 1000, reporte ponto para girar a base no 7, Mike Fox, Todd Sierra. Reportará Mike Fox, Todd Sierra, após o tráfego, confirmando. Não, o tráfego tá girando pra 10, o senhor vai cruzar a final da 10, a cauda do tráfego e girar pela direita no 7, ok? Ok. Lado guardião. Aos 25, abraço, dourado. Oh. Livre estacionar, bravo pelo que... Limpo 01, agora sim, está livre, toque arremetida, 100 graus, 10 graus. Livre, toque arremetida, já com o trem baixado, travado, limpo 01. Aqui, Fox Trot Sierra, tráfego avistado, está livre a base quando pronto, chame o final checado no 7, Mike Fox Trot Sierra. Reportará, Mike Fox Trot Sierra. Sucara 5953, eu vou ir direto ao mar e reporte para a descida. Salvador, cordial, boa tarde, TAM 3155, informação Mike, na posição 08. TAM 3155, boa tarde, informação Mike, confere, Guarulhos 340, copia? Copia, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o Pesulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5534 no transponto. Então, autorizado nível 340, decolamos da pista 10, curvando à direita após, no perfil da Euleda para voar Eudes, interceptando a Pesulu 44, seguindo a rota conforme. Onda 08, Salvador, 5534, transponder, TAM 3155. Correto, portão 8, chama pronto para o estacionamento, o TAM 3155. Assim eu farei, TAM 3155. 7 para 4 mil pés, que é negar meu 015. 4 mil e 15, o PEN 3207. Controle Salvador, muito boa tarde, do 1396, informação Mike, cruzando 60 para 1150. 1396, disparo nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 396. Para final, controle baixado, travado. Marco Forçante Serra, autorizado pouso pista 17, vento 120 graus, 09 nós, que negar 1095. Marco Forçante Serra. Controle, boa tarde, essa é a 6314, vai passando 205 até o 170 para prosseguir. Essa é a 6314, disparo nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mari. Boa tarde, eu chamei 6321, no centro da marca, Televisão Brasília 360. Na 6321, boa tarde, informação Mike, confere, porém tem pré-aprovado 320, copia ou aguarda a coordenação 360? Copia o autorizado já. Autorizado Brasília, nível 320, via Pesulu 17, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5532 no transponder. 320 para Brasília autorizado, decolagem da DEC com curva direita no perfil da Arbor e após Elefa. Pesulu 17 na ferrovia, o controle após 208 e o transponder 5532, a chanela 6321. Da restrição de altitude em Pelé, descendo para 3 mil pés, ajustado 1015. 3 mil, reduzindo para 1809, o plano 3207. Estou aguardando para girar a base ali para 01. Era 5973, vetor radar para o sequenciamento, curva agora à esquerda pela 010, limite será o localizador. Esquerda 010, deve descida. O 5973 vai aguardar para descida, curva agora à esquerda na proa 010. 7010. Gol 1396, desce agora para 5000 pés, ajuste 1015. Para 5.000 com 1.015, eu vou no 396. Para 5953, autorizado descido inicialmente a nível de voo 170. Vai ser ultrapassado por tráfego, que está agora em posição de 9 horas, 12 milhas no rumo nordeste, passando o nível de voo 160 para o 060, Airbus 320 da Xaner, com 340 de ground speed. Sim. Decolar 232, tive o controle no 208. 208 será controle no 649, bom dia. 197 até esperto, vai completar a chegada, descendo agora para 2015. A livre final e a DSX para o TAM 3297, vai reportar estabilizado. Vai reportar estabilizado, TAM 3297. Controle Salvador, boa tarde, no 649 da Gol, passando 2000. Bom, no 649, muito boa tarde, sendo identificação, CBO 240, após 2000 pés eu vou Arleda, após Leda, Ilhéus. Gente, após 2000 pés para de Leda, após Leda, Ilhéus. O no 649 está sob contato radar 3 milhas, oeste de Salvador. 649, gente. Outro passagem, objeto 5729, informação Mike. Objeto 5729, aciona a identificação.